parado solo? Tava azul, até era... Autorizado, reporte pronto para o táxi. Reduza para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, 328. No direito no 219. 219-3223. Passar botão controle. Miras, do VOR Salvador, passando 070 em ascensão. Chame agora o centro Recife 2545, alterno 2685. Alfa Tango Tango. Solo Brasília, solo Salvador, tá 3223, boa tarde. Boa tarde, 3283, tem táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 3283. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, tá 3283. Descendo para 2000, reduzindo para 180, autorizado, importando o estabilizador 322. O 41 estabilizado. No localizador, aguardando o glide, o 941. Copiado, completo o ILS, torre 118, decimal 95. 895, grato. Salvador, voo no 941, uma milha para externo. 941, voo autorizado, pista 10, vento 100 graus, 15 nós. Tá, ininteligível devido a ruído de fundo, poderia confirmar para 941? Voo autorizado, pista 10, 100 graus, 15 nós. River Post, pista 0, 941. Ele sai para ingressar direto, Juliette, para o portão 3? Relativa, dizendo Juliette, portão 3, então 3, 2, 3. Correto. 4-1, uma centena. Com 1-5 nós. 1-5 nós, grato. Para o táxi, o azul 409, 99 a bordo, 3:37, alterna Galeão. Galeão, 3:37, confirma o POB, por gentileza. Base, base. Inicialmente, táxi até através do portão 612, altímetro no 0 no 2, o azul 4089. Solo Salvador, abjante 5721 no plano November, autorização Fortaleza 330. November, confere 330, Fortaleza, guardicópia, o abjante 6721. O azul 4089, reautorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e Taxiway Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 10895, bom voo. pátio 1, no dia Índico do Pronto 2900, grato, uma boa tarde, pátio 04. O altímetro 10 no 2. E 2, pátio 04. Webjet 6721, copia? Copia. Webjet 6721, Salvador, Fortaleza, autorizado, nível 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda, precisa saída Momo, transição Froti. 5423, no transponder o controle em 199.8, objeto 6721. 330, autorizado, roda plano, decola 10, com curva à esquerda, Momo Froti. 5423, no transponder, 199.8, o controle está no 5. Confirma apenas a rota copiada? Apenas o 19. Correto, 05 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback, o objeto 6721. Não. Torre Salvador, boa tarde, vamos 328, final do X-Ray, trem baixado, travado. A 3.000 pés, reduza para 200 nós, é o número 2. 3.000 para reduzir 200 nós, está liberado a restrição em gelo? Altitude, afirmativo, no 697. Liberado a restrição em gelo, voo 697. Voo 924, prossiga para 2.000 pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte localizador. Pega a peça, mas localizador, vamos lá. O voo 94 no táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Ok, livra na Alfa, reporte antes da Juliette, na Alfa Trota. Salvador, boa tarde, 409 da Lu. 04, reduza 250 norte. Reduzindo 250, 309. Bang da Lagoa Paz, mesmo ali mantém, continua zero. Rapaz, bota aí de tráfego da Lagoa, mesmo mantém, continua zero, pra zero, que nada. Trip 5447, Salvador Barreiras, autorizado em voo 220, decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, após Momo, direto do destino. 5436, no transponder, o controle em 199.8, trip 5447. Apenas corrigindo, nível autorizado 200, 200. Solicita outro nível? Sente então, posição remota, após quando pronto, para acionamento e pushback, o trip 5447. Até o portão 612 e a via taxiway Juliette. Ok, via Juliette para 612, é o 941. Trip 28, solo 09, chame 121 na décima 9, sobe. 219, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, bom 328, livrou. Bono 328, boa tarde, taxia Alfa Juliette 04 no portão. Alfa Juliette 04, portão 328. Autonomia 97, desça para 2.000 pés, ajuste 1902, autorizado sinal do procedimento LS, reportabilizado. É 2.000, reportado estabilizado, 1.900. Autonomia 97, reduz a velocidade para 1.709. E aí está 1.709, 1.697. Gono 924, completo sinal do procedimento, chame torre na frequência 1.118, desça 95. Completo das 8.895, Gono 924. Pode descer para 2.000 pés, voo no 600. Voo no 600, desça para 3.000 pés, ajuste no 092. 3.000 no 092, 600. Gono 328 é o solo? Não, só escuta. Portão modificado agora 09, ingressa Juliette, 09 é o seu portão, o Gono 328. Modificado agora pelo Infrero. Juliette 09, 328. 28, grato, boa tarde, 4 horas, final. Oi, Salvador, boa tarde, Gono 924. Espalha 924, posso autorizar o escuta 10. 100 graus, 159, check-in. Ok, ele pôs pistão a zero, conseguiu entrar em embaixada e travada, com 1.924. É 6315, reduz a velocidade para 1.709. Tráfico que o precede faz a posição ITAP, mantém 2309, Boeing 737. Ok, reduzindo 6315. Controle Salvador, boa tarde, 4089 da Azul. Mantém escuta. Gol no 697, reduza para a velocidade de aproximação final, chame torre na frequência 118, décima 95. 1895 já está na mínima, senhorita. 697. Oi, Salvador, boa tarde, voo 697. Targo 697, número 2 para pouso, reporte passando externo, machado travado. Recordará. Gol no 600, desça para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento TRS, reporte avisar. 2.000 pés, Sané 6315, vetoração para sequenciamento, curva direita para 130, limitado pelo localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1.092. Direita 130, limite lote, desce para 3.000, 6315. Boa tarde, informação em curso já novembro. Pronto para cópia o nível 380 para o Galeão. Pronto para cópia. Dando 3093, autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil da saída Tael Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10 até a posição Smart. Após via rota do plano de voo 5425, eu transpondo o controle em 119, décima 8, da 3193. Autorizado 3230, reclamando a 10, com curva à direita, na Gaia Almeida, 30, na pressa do 10, mas 425, posicionamento, 198, ao controle da 3193. Cotejamento correto, a posição 01, reposto quando pronto para acionamento, pushback, da 3193. Passarazão. Dado 1895, Romeu. Reporte pronto. Para Alpina Grande, capital do Forró, Gono 754, novembro, confere informação em curso. Pronto para a cópia do nível 390. Gono 754, autorizado Campina Grande, nível de voo 390, via Upper Zulu 10 até a posição Neuma, após direto. Decolou da pista 10, a primeira curva à esquerda, perfil da saída Fuca, transição Zipa. 5424 no transponder o controle 19-8, o voo no 754. Fechado pela Polícia Grande, 390, na área do 0, decola da 10, que vai ser a polícia, Cotejamento correto, 08 ao portão, reportando pronto para acionamento e pushback, voo no 754. Solo Salvador, é o gol 1924, Libro. Voo 924, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol 1924. Doutor Mike Quebec, atenta a possível esteira do Mangue da Gol, que agora passa sobre o do site. Quando pronto, tem livre decolagem. Rádio 100 graus, 149. Novembro, confere, pronto para a cópia 370 Fortaleza, TAM 3206. TAM 3206 Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 370 via Upper Zulu 19. Decoda 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. 5441 no transponder o controle em 119-8, TAM 3216. Só confirma no transponder, claro. Com certeza, 5441. Afirmativo, 5441. Autorizado Fortaleza 370, apertura 19, da 10, primeira curva à esquerda. A Momo é a saída, Frotri é a transição. 5441 no transporte, 398, já estou controlando o 32 no momento. Confirme apenas transição, por gentileza, não consegui copiar? Pronto. Afirmativo. Portão 02, reporte quando for para acionamento pushback. Apenas confirmando a transição copiada foi a Fox Romeo Oscar Tango India. Fox Romeo Oscar Tango India, pronto. 7, correto. Portão 32 no momento. Solo, gol 1924, próximo a Juliette. 1924 via Juliette, portão 10. Via Juliette, portão 10, 1924. O gol no 697 chamou? Chamou, livrou. Afirmativo. Bom dia, táxi via Alfa, táxi lento. Portão previsto é o 05. Porém, o mesmo se encontra ocupado por um 737-800 da Webjet. Reporte antes da Taxiway Juliette, gol 1697. Ok, via Alfa Lento, será para 05, vai guardando a Juliette, gol 697. Azul 4089, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 25.1, alterna 133.95, Azul 4089, grato, uma boa tarde. Alterna 133.95. 3395, grato, 409. Vamos. 3.315, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador de Papatango, Vitor Mike, Quebec. Papatango, Vitor Mike, Quebec. Mantenha as condições visuais, corredor Axé, 1 PS. Eu passei 2.0 milhas afastado de Salvador. Sim, reportarei a 2.0 milhas afastado de Salvador no corredor Axé. Então. Gente, então está livre o cruzamento do eixo da Alfa e aproximação no 0, retaguarda do gol, reporte para o sobrevoo. Grato na retaguarda do gol, Romeu. Torre, boa tarde, eu vou chamar 63, 15, a 1:30 do externo, baixa travado. Boa tarde, chamar 63, 15, continue a aproximação, aguarde, está livre. Há um helicóptero Robson 44 à direita da cabeceira 10, não irá interferir com o seu pouso. Ah, sim, está aguardando essa autorização. Agradece, Romeu. Bora. Chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0-1-2. Deixa 1-0, Romeu. 300, Solos 20, chamei no 219. Chamar o 219, obrigado. 0 Salvador, Vitória da Conquista, autorizado, livre voo 180. Decolada 10, primeira curva à direita. Vestida saída Arbó, Elefa, após Elefa, via rota do plano de voo. 5442 no transponder, o controle em 1-9-8, passareiro 2230. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolada 10, com curva à direita, saída Arbó, após Elefa, posso conforme rota do plano. Acionando 5442 e o controle 1-9-8, passareiro 2230. Cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento e pushback 2230, passareiro. Reportará o passareiro 2230. Fala Salvador, Gol 600, Lisboa, boa tarde. Boa tarde, Gol 600, táxi via Alfa, táxi lento, portão previsto é o 08, porém ainda se encontra ocupado. Reporte antes da taxiway Juliette, Gol 600. Juliette seguido do 8, via Alfa, e após Juliette, né? O 697 pode prosseguir? O Webjet 6721 no modulo? Não, foi ele não. É o 697 da Gol, pode prosseguir ao 05. Tem condições com segurança sem interferir com o pushback do colega à esquerda? Ah, sim, mas tem condições. Livre então até o 05, Gol no 697. Livre ao 05, 697 Gol. Objeto 6721 para o táxi, total de 134, desculpa, 137, 5 horas de 5. 137, 5 horas e o alternativo? Recife. Gente, 137, 5 horas de Recife. Autorizado táxi em frente, via Índia, no ponto de espera chama 28895, altímetro 102, o objeto 6721, bom voo, bom feriado. Opa, igualmente, está livre na Índia, chama a torre, 2895, agora comi 2, 7, 8, 9. Alô, 763, Uno 5, Libro, 3, 4. Oxê, 63, Uno 5, boa tarde, táxi via Alfa, reporte André Taxi Juliette. Seu portão será definido ainda pela Infero. 63, Uno 5, reporte André Taxi Juliette, táxi lento. Oxê. Oi, Salvador, objeto 672, Uno, ponte 0, pronto. 6721 na linha da cola, pista 10, vento 100 graus, 1 a 5 graus. Linha de cola, Vitor Mike Quebec, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Salvador, está 3993, número 1, por estacionamento. Salvador, boa tarde, voo no 754, por estacionamento, no 8. Então, 3193, puxa acionando 1. Puxa acionando 1, 3193. Voo 754, puxa acionando 08. Puxa acionando 08, voo no 754. Voo 754 teria condições de efetuar um pushback um pouco mais da retaguarda para possibilitar que a aeronave da companhia ingresse nesse portão que o senhor está se deslocando nesse momento? Vou ter que pedir de novo, tem problema na bagagem. Tá ok, sim, enche, me informe se tiver condições para eu poder liberar o apoio da companhia. Para confiar, para confiar. É para funcionamento trip 5447, no moto do quarto. Sim, trip, é o número 2 do setor. Aguarde. Para manter 447. Confirme? Manterá 5447. Afirma. Tango Vitor, Mike Quebec, frequência dele para coordenação, não há tráfego a reportar. 17, quando 600. Mantenha a posição, gol. Vai M1-41, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento TLS, é possibilizado. Para 2 mil pés, permanece ajuste 1012, está autorizado em LS, reportará estabilizado o M1-41. Muito ruim a transmissão, você poderia repetir? Gostaria que deixasse livre 8. Afirmo. 320, pode ir para a zona. Sinal 6320, mantenha o perfil de chegada, número 2 na aproximação, livre da restrição e TAP, desça para 3 mil pés. Ajuste 1012. 3 mil pés, 1012, ajuste 6320, mantenha o perfil. 1712, a senhora já tem a posição de estacionamento do 6315? Afirmo 6315. Portão prevista ao 01, o SAM já está aí quase finalizando o PUT. Assim que eu mesmo liberar, já vou autorizar a entrada para o portão 1. Ok. Estou aguardando então a sua autorização. Deixa aí a frente do senhor estivesse liberada, já autorizaria, mas infelizmente está bloqueado já tem algum tempo, aí o senhor vai ter que aguardar. Quem me apresentou aqui? Oi, senhor, está aguardando. Uma pergunta só por curiosidade, o motivo dessa taxiway estar fechada não é piso, né? É afirmativo, é um buraco que tem aí, já vai fazer um ano aproximadamente. E que essa taxiway tá fechada, e Fresno falou aí pra gente que sempre está